as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. When you

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Of love asleep and tight, are rolling by like thunder now, as

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. She's fine. Estamos apresentando Encontro Central.

she's gone, and I have to say, estamos apresentando Encontro Central. Miles away, nothing left to what we had, just when I need.